os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Trazemos para você só sucessos e os destaques do programa de hoje. She's got it. De meados da década de 50, os sucessos Blue Suede Shoes, Hound Dog, Don't Be Cruel, assim como os primeiros filmes Love Me Tender, Loving You, J-House Rock, King Creole. Em 58, Elvis Presley foi convocado e passou 2 anos no exército, na Alemanha, onde conheceu sua futura esposa Priscilla. Ao contrário da maioria dos artistas que se afastam do público, ele não foi esquecido. E ao voltar, em 60, encontrou o público ávido por suas interpretações. Elvis Presley, Jailhouse Rock. I wanna stick around, I wanna get my kick, let it rock.

Aretha Franklin, Sea Soul. 1969. Haters, only you, com amor e afeto só pra você. Only you can do make all this world seem right. Only you can do make the dark. Only you and you alone can thrill me like you do and fill my heart with love, for only you. Ooh.

walk on line. You need to do the walk on line. Elton John, Sacrifice. 1989. Cold, cold heart.

Originalmente uma banda de rock progressivo, Will Robb não alcançou sucesso algum até reformular seu som, transformando-o em pop metal bem acessível. Ainda sob o nome de Force, o grupo foi formado em 81 na Suécia por Joey Tempest nos vocais, John Norrell na guitarra, John Living no baixo. Ao vencer um concurso de talentos no começo dos anos 80, ganhou como prêmio a gravação de um álbum. Após mudar seu nome para Will Robb e lançar dois discos em sua terra natal, Will Robb de 83 e Wings of Tomorrow de 84, o grupo conseguiu um contrato internacional com a Epic Records. Neste intervalo de tempo, Norum havia deixado a banda, sendo substituído por Kee Marcello. Além disso, o baterista Ian Howland e o tecladista Michael Michele decidiram juntar-se à trupe. Will Robb, Carrie. 1987. I see no reason. lights go down. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. D'Agostino é um dos produtores mais conhecidos do vasto mercado do dance music da Itália. O artista, cujo nome verdadeiro é Luigi D'Agostino, nasceu na cidade mediterrânea de Salerno. A fama conquistada não veio da noite para o dia. Seu primeiro álbum, Journey into Space, foi lançado em 94. Em 96, lançou seu segundo álbum, intitulado Gigi D'Agostino. Em 97, lançou uma coletânea de seus maiores hits. No Brasil, lançou apenas um álbum, também intitulado Gigi D'Agostino, trazendo hits como Elizer, Your Love, Tamu Tuju, I'll Fly With You, Another Way, Blá Blá Blá e La Passion. Gigi D'Agostino, Silence. Programmino di Gigi D'Agostino. Questa canzone mi piace dentro. C'è per diventare migliore. Inizia a viaggiare col cuore. Col cuore. Col cuore. We'll be right back. Bryan Adams, Flying. 2004. Esta é só pra você. If you ever feel like you're gonna fall, oh, I'll be there. And if you ever feel down or feel small, oh, don't despair. And if you ever feel lost or feel alone, babe, come on home. Let's just make love all day. Let's just hold on so tight. Let's make it last for life. I won't let you go. Yeah, we're flying. Feels just like flying. We're such a long way up from the ground. Just you and me flying so high. I'm never gonna come down. Every time you turn around, I wanna run. Oh, come to me. When every little dream comes undone, oh, don't worry. Let's just make love all day. Let's just hold on. Let's make it last for life. I won't let you go. Yeah, we're flying. Feels just like flying. We're such a chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, conte para os seus amigos. É, conte que aqui tem um programa diferente. Um programa com os maiores sucessos de todos os tempos. Não guarde só para você. Aguardamos você e seus amigos. Até lá. Até o próximo. De volta para o sucesso.